Canal 264 autorizado, sinal ILS X-ray, estamos zero reporte, estabilizado no local e aberto. Papa da autoridade do X-ray, da DS, Canal 264. Quatro Sony Identificação, deixa eu ver a chegada por mente 1 para 2010, quem negar o meu ser no número. Azul 2774. 2774, contato radar, sobre a via saída Coral no Bravo para o nível 180. Sobre via Coral no Bravo para 180, azul 2774. Maceió, 350 autorizado, vento N17, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju. 120, decimal 8, controle Salvador, 5432 no transporte. 350 aprovado, Maceió, Maceió 1-7, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, perto Puca, Jamo, Caju. 208 é o controle, 5432 é o transporte, gol, 1-1-3-4. Correndo, chegando para pushback, acionamento. Pronto, 3, 4. 34, portão 2, puxa a câmera. Tá autorizado, chega para o táxi. Eu vou chamar na coluna 34. Salvador, tá 305. Congresso 305, aguarde de cota. De Ilkov. Ilkov para o 4959. 2774 foi pro de Raíra. Pro de Raíra, 2774. Bruno 354 autorizado, final e ele é sexual, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Bruno 354, chamará estabilizado no localizador da ONU. Negar no 0 no meio, autorizado pouso no 0, vento 1, 40 graus, 5 lojas. Ele pouso, 6224. O 3305 copia? Copia, 3305. O Recife 330 autorizado, vento sul 17. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, Fijamo, Caju. 120, decimal 8, controle Salvador, 5431 no 3 quadras. Passando e subir chegada a bomba de ônibus para o nível de voo 051. Você está no Eletriz? Estou esperando o Eletriz, mas a frente era cruzada. Controle azul 2774, solicito de voo 200. Frente, aguarde a coordenação, subo até o Eletriz. Fechando pronto no ponto de espera da pista 10, que é legal, no 0 no meio. Ok, direita aí de Alfa, chama pronto. Passo, direita aí de Alfa, chama pronto. Passo, direita aí de Alfa, chama pronto. Passo, direita aí de Alfa. Após o Avianca na curta, autorizado olhar e manter o 10. Ok, vale, manter a posição 10. Voa o 1-3-4. Ele é 224, solo as 47, ligueira à direita. Taxi Alfa Juliette, portão 7, não me escuta. Alfa Juliette, portão 7, não se escuta, minha 224. Número 3-4, autorizado, decolagem no zero, vento no 40 graus, 4 horas. Livro de decolagem, sessão no após o tapa, voltando para o 366 para o ILS UISC, deixa para o 5003, o ajuste 06. Tem tapa 366, pode ser 369, 366, descendo para 2000, 1016, para o 109S. Obrigado, senhor Vitor. 369, 366, descendo para o 5003. 2500, 09S, obrigado. 5-4 no solo ao 5-3, Ribeira direita, táxi via Alfa, chame esse com a Juliette na minha escuta. Alfa, chamando com a Juliette na sua escuta, agora no 354. 4-7-3-8, contém? Confia, passar 3-8. Olha, nessa tendência, 3-5-0 autorizado, via 3-1-9. E a pesca forma, entrando ao 1-0, primeira curva esquerda, na saída 9, transição frente. 1-2-0, decimal 8, controle, 5-4-4-0, transfoda. Agora puxa bem o questionamento. Autorizado o táxi, chame o ponto do ponto de espera da pista 1-0, Queringal 1-0 no meio. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, segue via Juliette, ponto 4. Alfa Juliette pro 4, no 354. O controle foi embora na torre de dono, na outra 3600? Foi, tá, na 3600. Estabilizado, agora no 098. Vamos ver nas redes, chama torre, vamos com o nosso decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Tensão 3-0, 5-0-0, linha de decolar, puxando 0 no 4-0 grau, 04 lanche. Estabilizado, pista no zero, 3.127, boa noite. Direto para 2.000 pés, 1.016, ação da estabilidade, 7.000. 1.0, 1.0, continua a aproximação, preformação, tráfego da OTAN, ingressando para a gente relógio. Sim, 0.0. 198, tráfego avistado, autorizado, 150 graus, 049. Autorizado, pista no 0, 3305, decolado a 58, chame controle no 20, decimal 8. 360, via Sala Fuca. 70, via Fuca, o Dama. A 098, no solo 0200, mantém escuta, libera direita, via táxi foi Econ, prossiga táxi via Alfa e Juliette, portão 2. Eco, Alfa e Juliette, portão 2, foro 098. Direto no Fox 018, 305, obrigado. 3600, passando zona. Estabilizado? Agora sim. Me chama o Fox 1 ou não se chama assim? 3296. Minha aproximação agora, autorização de pouso, registro na 0 no meio. Aguardando 3600. Paulo César, 4732, 7719. Tiago, no portão 9, chama para o táxi, tem 4732. Até além dos ajustes de TAP, dos para dois hotéis e ajuste de aero no meio, é todo o resto da ILS e ponto utilizado. Até o possível chegar no meio dos minutos. Afirma, já estou na 60 graus, 057. Pesado Pouso, pista 10. Pista 05, no centro de Recife, no 2005. São 3600 no solo 06, libera a direita, mantendo escuta, prossiga táxi de alfa, reporte antes da joelhos. Sua direita vai até a alfa antes da joelhos, está 3600. Autorizado via parte ainda, ponto de espera no momento do sinal corrigir, mantendo escuta e a parte pronta, ajuste no zero. Parte ainda, você escuta até a ponto de espera no zero, ajuste no zero no mesmo, tá? Juliette para o 5. Juliette para o 5, Tá 2, traque registrado, polo autorizado, pista na 0, vento no 60 graus, 059. Entre pouso, pista na 0, 7622. Sou eu, 7738, está pronto, Portela, vamos ver. Sou eu, depois. É 4738, ele mantém pista na 0. Ele mantém na 0, 4738. Ana, B5, essa é a notificação do seu chegado da Mate 1, para o nível de voo 050. Alfa Lima 3, Secretário de Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 09. Alfa 768, decolagem autorizada, 170 graus, com 049. 4738, decolado 14, chame o controle Salvador em 20298. 208, 4738. Controle Guarani, está 4732, decolado do Namoro. Então, 4732, contemplando o colar, super 350, você da Namoro. Subindo 350, via Momo, está 4732. Direto Cogbo, tá 4732. Direto ao Boco, tá? 4738. Então, 3152, cancelado a edição de ônibus digitado, espera 2 e ajuste 0 no meio. O processo será ele e estabilizado. 10, 4737, como 27, a sua medicação e sua vez chegada bom meio de ônibus para o nível de voo 050. Alexandre 58, desce via para 3 no pé, e ajuste no 0 no meio. 74, passando de construção, você vai chegar do meio de ônibus para o nível de voo 060 e chega de São Paulo 2509. Chama 7235, já conhece no 2685. Ano 2685 está 3, melhor 4738, agora. Chama 6258, iniciação para 3009, que é de 4 9 milhas à sua frente, 1 em 320, que está com 7728. 6063, Chama 25, chama 3, 1, 1, 2, 9, 5. pássaro já avistado, continua a aproximação, número 2, pouso, aguarde, pista livre. Aguarde. Tá 3152, no solo 17, libera os ETS Fox, prosseguir ataques de Alfa Juliette, e aguardo para ingresso do ETS Fox. Tiro Alfa Juliette, aguardo para ingresso. Positivo, correto, não está passando. Confio? 09. 09, por que abrir? Pistana 68, fundo autorizado, pistana 0, no meio 0 grau, 049. Para 2 mil pés, a gente está fazendo amanhã, autorizado para o LF, como se brigar. 2-0 também, via para 2 mil pés, autorizado LF, da pista 1-2-0, ajuste para o LF. Pistana 6258, no céu 29, libera direita, mantém escuta, traque autorizado de alfa, quilo, para pátio 3, a posição informada é 2000, fique atento ao sinalizador. Tem campo aqui, pátio 3, 2062. 4, cansado da recepção de estúdio 4, para 2013, no meio, autorizado para o ILS, ponto publicado, mas tem o curso de chegada. Jardim, Azul 5127. Azul 5127, chama Torre 1, é noite do Sinal 5. Bruno Noi, Grosso 5, Azul 5127. Boa noite, Azul 5127, X-Ray da 10. Gente, Azul 5127, continuando, se você aguarde a autorização de pouso. Ah, se escuta, 5127. Azul 5127, tráfego avistado, pouso autorizado, no 60 graus, 057. Leve pouso no 0 azul, 5127. Aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando,